Nosso tema dessa tarde é Tempos Chegados. É um bom título. Se nós formos pesquisar lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que existem vários livros que falam de profetas, né, da Antiguidade, que narravam situações que viriam a acontecer, as profecias. Então é cheio de simbolismos, de frases contundentes, alguns muito conhecidos até hoje, e algumas dessas profecias até hoje elas meio que estão acontecendo. Mas, depois da vinda de Jesus, inclusive esses livros até relatavam a vinda do Messias, ele era amplamente esperado na época que ele veio, mesmo não sendo ainda reconhecido naquele momento por muitos. Mas depois da vinda dele, nós tivemos, através do livro da época, que era o Antigo Testamento, a incorporação do Novo Testamento. É um livro chamado Bíblia, livro sagrado, composto pelos evangelhos. Entre eles, um se destaca, que é o Evangelho de João, ou aquele conhecido por todos nós como o Apocalipse, que é um segundo, o Evangelho de João e o Apocalipse, escrito por João Evangelista. Quando a gente ouve a palavra Apocalipse, nos vem à mente sempre algo terrível, aquela imagem de fim dos tempos, término. E, na verdade, a palavra Apocalipse, ela significa, é um termo grego que significa revelação. Então, ele veio, através daqueles escritos, nos revelar algumas coisas. Outras eram apenas fatos relatados. Por que eu digo isso? João escreveu esse livro durante um exílio em que lhe foi imposto. E, naquele período, o cristianismo ainda estava tentando se afirmar, porque existiam perseguições pelos romanos. Não era uma seita, vamos dizer assim, aceita. Então, tudo era feito muitas escondidas. E dentro desse livro dele, ele narra, inclusive, dentro de um contexto da época, perseguições. Ele narra divergências sociais que eram observadas já naquele tempo, que se fala tanto hoje, né, dessas dificuldades entre uns e outros, já era percebido e era relatado ali. E esse livro, ele é carregado de muito simbolismo, por isso que ele é um pouco difícil até às vezes de ser entendido. É claro, tem todo o contexto em que ele foi escrito, mas ele tem muita linguagem simbólica, por ser um livro que fala de coisas de futuro também. Então, acaba sendo difícil de ser entendido. Mas ele não carrega apenas isso, né? Um dos livros composto dentro do Apocalipse, ele fala de que o mal todo será transformado em sofrimento por aquele que pratica. Ou seja, tudo aquilo que eu faço de errado, eu estou jogando para frente um sofrimento para mim. Mas ele fala também que o bem vai vencer. Então, na forma como ele escreve, isso muitas vezes causa um certo temor, porque tu pode falar a mesma coisa de diversas palavras, dependendo como tu usa elas, ou como tu as lê e interpreta, te salta. Então, por isso que foi sempre um livro muito chamado assim de misterioso até. E ele fala também do fim do mundo. Mas não esse fim do mundo que ou interpretamos ou nos repassaram. Porque nos dizem assim que o mundo vai acabar. O mundo vai terminar. O planeta vai ser extinto. Eu já ouvimos falar muitas vezes sobre isso. Religiões, algumas pregam isso. O final do mundo. E o que ele nos diz é da transformação pela qual o planeta vai passar. E qual o futuro que ele vai ou que lhe espera? Então, são visões de um momento novo carregada de muita interpretação. Se a gente pensar, se nos fosse dado a possibilidade hoje de vermos um futuro para daqui a 200 anos, por exemplo, como será que nós interpretaríamos isso? Vendo coisas que nós não conhecemos, que nós não entendemos, que nós não temos nenhum ponto de relação com isso. Então, talvez também nós traduzíssemos de uma forma, sei lá, de que jeito, né? Mas enfim. Depois disso, bem depois disso, lá no século XVI, surgiu a figura de Nostradamus, que também é um nome que quando a gente ouve, a gente já chega a levantar as orelhas, né, para prestar atenção. Porque, entre várias coisas, Nostradamus era um astrônomo, médico e vidente. Ele também teve visões de muitas coisas que aconteceriam e escreveu elas. E muitas dessas coisas, óbvio, eram coisas que a gente diz como terríveis, catastróficas. E através disso, normalmente a gente se enche novamente de medo. Fim do mundo. Todo mundo que tem mais de 40 anos deve lembrar que nos anos 2000, ali quando estava chegando no ano 2000, muito era dito, né? O mundo vai acabar no ano 2000. Então, várias pessoas cavaram para fazer casas embaixo da terra, para se protegerem do que poderia acontecer. Compraram uma quantidade excessiva de alimentos e provisões para poder ultrapassar esse período. E o que a gente viu é que não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada daquele sentimento catastrófico que era plantado. Então, agora, pegando mais recentemente, desde o ano passado, quando nós começamos todo esse efeito de pandemia, muita coisa foi dita. Eu acredito que todo mundo deve ter recebido, porque as redes sociais, elas são... Uma vez tu tinha que comprar um livro para poder ler sobre alguma coisa, ou escutar um rádio. Hoje tu recebe na palma da tua mão alguma informação. Só que às vezes não é informação. Às vezes é só alguém que está colocando alguma coisa dentro do seu ponto de vista. Então também, do ano passado para cá, a gente já ouviu muita coisa falando de que isso aí é o fim do mundo, é o tempo que está se esgotando, que isso aí é uma mensagem divina para o nosso extermínio. Então a gente vai vivendo um dia por vez e vendo o que vai acontecendo. E o nosso balizador é o Evangelho. É Jesus, é o que ele disse, é as formas como ele falou, para a gente ir tentando se situar dentro de tudo isso. Nós, espíritos encarnados, nós temos o dever, enquanto encarnados, de promover o nosso aprimoramento moral. É para isso que nós estamos aqui. Alguns dizem assim, não, nós reencarnamos porque nós temos que pagar uma dívida de coisas que nós fizemos no passado. Esse pagamento, ele não consegue acontecer se nós não melhorarmos. Se eu não me transformar, se eu não for um pouquinho melhor do que eu era, perante a mesma situação, eu talvez cometa o mesmo erro. Então nós temos que aprimorar moralmente. No próprio Evangelho tem um texto que fala sobre essa necessidade, porque na questão intelectual nós já evoluímos bastante. É claro que tem muito mais, né, para ser, mas a gente avançou muito. Mas a questão moral, ela ainda está pesando, ela está ainda nos prendendo a velhas questões, a velhos apegos que nós temos e que impede que esse mundo, vamos dizer assim, se transforme de uma forma mais rápida. De que forma que o planeta se transforma? Como que o planeta poderia ser melhor se nós, habitantes, ainda somos os mesmos? Imagina uma casa, tu querer manter uma casa limpa e as pessoas que moram nela não cuidam dessa limpeza. Não dura, a limpeza não dura. E com o planeta é a mesma coisa. Ele não consegue progredir se quem está dentro não progride. É uma coisa ligada à outra. E de que forma esse progresso acontece? De duas formas. Uma, eu já disse, é através da nossa melhora, de fazermos um pouco melhor a cada dia. Só que esse é um processo muito lento. Se nós pegarmos só um exemplo da nossa encarnação atual, o quanto nós nos melhoramos dentro dela? A gente sempre acha que muito. Mas se a gente for ver, nós carregamos ainda algumas questões internas desde lá de trás. A gente não conseguiu vencer ainda a nós mesmos. A outra forma de evolução e de transformação para esse progresso é a vinda, a reencarnação de espíritos mais evoluídos do que nós, mais iluminados. Isso também não é uma novidade, o principal deles foi Jesus. Só que cada um deles vem numa época apropriada, numa época, vamos dizer, determinada, numa época propícia para que a vinda dele realmente se torne uma alavanca de progresso. Jesus, quando veio, sendo quem ele foi, na época, teve muita dificuldade em transmitir tudo o que ele colocou. Ainda hoje nós estamos tentando compreender ele, a passagem dele, aquilo que ficou gravado através dos escritos dos seus apóstolos. Estamos tentando ainda incorporar isso em nós para poder ir à frente. Imaginemos outros menores, quão difícil foi. Mas muitas vezes eles não vêm sozinhos, vêm em grupos. Então, esses tempos chegados, a gente pode até dizer assim, quem não lembra da história de Adão e Eva, que nós entendemos ser uma história que não corresponde a uma verdade, porque da forma como foi colocada, é impossível que ela acontecesse. Mas isso também é um simbolismo, é uma metáfora de um acontecimento milenar, de uma leva muito grande de espíritos que vieram de um planeta que na época se assemelhava ao nosso em condições espirituais e que, por ter uma necessidade também de ir à frente, ela fez uma, vamos dizer assim, um expurgo de alguns habitantes. É por isso que nós dizemos várias vezes, né, que somos um planeta de prova e expiação e passaremos para um planeta de regeneração. Só que para acontecer isso, a gente não vai levar todo mundo junto. Por isso que os tempos são chegados. Só que Deus não deixa nenhum de nós desamparados. Então, hoje, se eu não estou adequado a toda essa transformação que esse planeta vai passar para continuar junto com ele, eu vou para um outro, atraído para um outro mais adequado àquilo que eu sou. Parece terrível, só que todos aqueles que vieram para nós aqui, para formar essa nova era humana, eles foram precursores em várias coisas. Eles nos auxiliaram numa evolução, porque estávamos também lá num tempo bárbaro ainda, como humanidade. E eles nos trouxeram um caminho evolutivo. E nada é, vamos dizer assim, tem um tempo exato para acontecer. Depois de cada etapa dessas, a gente vai indo de acordo com as nossas possibilidades. Então, tem muita informação à nossa disposição para a gente poder entender de uma forma sóbria o que significam esses tempos chegados. Sair um pouco daquela tragédia que tentam nos plantar, nos falar de fim de mundo, em que nos deixa apenas agitados e desorientados, porque a gente pensa só na questão física e esquece que a questão espiritual ela continua, e sempre de acordo com aqueles passos que nós estamos dando. Então, tem livros fantásticos aqui na biblioteca que nos falam sobre isso. Eu tenho certeza que em outras áreas também, não apenas a espírita, nós temos muita informação sobre tudo isso, para poder entender, inclusive, até essas pequenas pinceladas que a gente acaba dando aqui, sobre algumas histórias, que pelo tempo a gente não consegue aprofundar, né? Mas que é possível cada um compreender melhor o que cada coisa dessa significa.